Ah, sim, mas tive de volta para fora, tá livre. Sente, aguarde autorização de pouso. Mantenha para 1970, livre a nível de voo 180, chame agora Recife em 125 decimal 1. Ok, confere de novo para o 3155, senhor. Confere, livre a 180, mantenha para proa 170 e chame agora o centro em 125 decimal 1. Ok, vai agora a sessão ao 340 por chamando 1251. Mike, então, solo 58, qual é o pátio? Ok, está autorizado. Correção, livre à esquerda. Aqui, livre à esquerda, faço 180, aguardando para ingresso, que eu estou com a aeronave já enrolando na cabeceira. É sobrevoo, sim, sobrevoo em que localidade? Hotel Cazulo. Faz o 180 e aguarda para ingresso, como é que estão? CIA, é Centro Industrial de Aratu, confirme. Uma centena, vou no 092. No 092, desse mantenha 050, vou no 092. 050. No 0, 1, 2. Passaredo 2263, vetoração sequenciamento, esquerda proa 080. Esquerda 080, 2263. Bom 925, via Bonf, desça 2000, livre LS, 10 no 4 no último. 2000 LS, Gol 925. Papá Romeu, Romeu Eco Índia. 64 milhas sudoeste, serviço radar encerrado, mantenha 085 visual, chame controle Ilhéus, em 120 decimal 1, Romeu Eco Índia. 201, boa. Sareto 2263, desse mantenha 3000. 3063. Controle, boa tarde, pelo Quebec. Pelo Quebec Serra, mantenha esse visual no 1500, reporte... Paripe. Aguarde, 5729, solo 59, 129, solo. 129, obrigado. Mike Tango, livre ingresso, reposta liberando a pista. Vitor Juliette decola o 00900, curva esquerda para cruzamento do campo, reposta cruzando. 900, mantenha 060. O Delta para o Cia. A decolagem para o Açu, corredor Axé, está autorizado com vento de 120 graus, 8 nós. Mike, é o Delta. Torno, 2263. Rafa Vitor Juliette, curva esquerda para iniciar o cruzamento do campo agora, ok? Curva esquerda para o cruzamento do campo, Rafa Vitor Juliette. Gente. Passare 2263, desse mantenha 2000 na Progiduna, livre LS. 2000 Progiduna, Metris. Mike Eco Delta, decola 02, chama o controle 19, decimal 35. 1935, Eco Delta. 1012, controle, vetoração, sequenciamento, esquerda pro 020, limite localizador. Gol 0 no 0. Limite ao lock, 0 no 0. 1 0 no 0. Firmo. Controle ao Papa Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, sem da decolagem, confirme Manati. Positivo, está autorizado para direto de Manati, 2000 pés. Inicialmente, a 1000 pés, reporte na linha, reporte de zona CTR, Mike Eco Delta. Ok, reporte de zona CTR, 1000 pés, Eco Delta. 3149, desse mantenha 4000 no 4. 4000 no 4, 3149. 925 estabilizou. Completa LF Torres, 118.62, chegou no 925. Oi, certo. 925, India Charlie, Basta, India Serra e Basta Vale. 7 gol 925, livre pouso, pista no 0, 120 graus, 12 mais. Confirma a intensidade do vento? Agora 12 nós, 120 graus, 12. Obrigado. Fito Juliette cruzou o campo, interceptando o litoral norte, chama o controle 1935. Interceptando o litoral norte, chamar o controle agora 1935, essa é a Fito Juliette. Salvador, muito boa tarde, a Xenéia 63, 1-4, formação Papá, guardando coordenação Petrolina. Xenéia 63, 1-4, ciente, aguarde cópia Petrolina. Guardando, seria provável Borba 1-9. Tendência e mantenha 2.500 pés, livre LS via Bonfim, reporte localizador, 3149. 2.500, localizador, livre LS, 3149. Bono 012, se mantém a pro, ultrapassará o LOC, novo limite, magnética 120 de Simbra. Aguarde para curvar à direita. Ciente, pode descer, 102? Aguarde, tem aeronave à direita, mantenha 050. Tempo, 02. Passarelo estabilizado, LOC. Bono 223, ciente, complete a aproximação final LS, torre 118.62. 2263, 14286. Gol no 012, curva à direita pro a 065, desse mantenha 3000. 065, 3000 pés, o 02. Direto. Correção, fez o 20 após Petrolina, ok? O decolada 10, perfil Momo, Coquibu, Momo, Coquibu, Flock. Momo, transição, Flock. O transponder 5073, controle 199, decimal 35. Ativa, atrasado Petrolina 340. Prossegue na Upper Zulu 20 e após direto Petrolina, decola da 10 na Momo Flock, Cogbu Flock. Fernando 5073, controle de saída 1935. Oxaner 63. 1-4. Oxane 63, 1-4, cotejamento correto, chame pronto. Camarada, obrigado. Conduzindo aproximação, 3149. 25, sala 06, direita, 1219, sala. Direita, 121, desculpa. Quem complete redução para aproximação, aeronave à frente, 4 milhas e meia reduzida. Torre 118.62. 118.62, boa. Bem, tranquilo, acabou de ser. A gente mantém o corredor interlado na escuta, guarda transferência, aquilo que é da Serra. Via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette 02, tá? Zero, chame centro a Recife na frequência 126 decimal 85. 5627, controle. Pode repetir a frequência para avisar que é o 35627. Positivo, mantenha no 50, chame agora centro Recife em 126 decimal 85. Recife 12685, é o 35627. Confere, bom voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Controle até Oscar Zulu. Até Oscar Zulu, prossiga. Quando no Paripe, sobre voo, segue para pouso na aeroporto, 2 minutos já visual, colocar de pouso. Ok, mantenha 500 pés em condições visuais, frequência livre. Grato, bom trabalho, grato pela colaboração. Tá no ILS, voo 02. 102 a 562 externo, aeronave que o precede, 5 milhas e meia frente, reduzida para aproximação. Complete final ILS, torre 118-612. 118-612. Duque LX Serra, torre 118-612. 26, volta na semana. Igualmente. Solo 219, passaria 22, metade. 3149, livre o pouso, 120 graus, 8 mais. Livre pouso, 3149. Ô, Kilo Pátio 3, Kilo Pátio 3, posição 01. Kilo Pátio 3, 01, 2263. Bateira meu pé, eu quero saber que é. Torre, 02? O 012, continua a aproximação, guarda a transição de pouso. Guarda, 02. Complete a curva pela esquerda, intercepte final da 17 e aguardando a autorização de pouso, Serra. Passa, passa, passa, aguardando a cabeça de Serra. Passareiro está na pátio 3, passou da posição 01, não avistou ninguém e não tem ninguém aqui. Ok, gente, a sua posição continua sendo a 01, ok? Em coordenação com a Infraero. É, confirme se o senhor tem condições de fazer a manobra no pátio ou solicita retorno na Alfa? Não, tem sim. Ok, ciente. Então, vamos para 01, então, obrigado. 1-0-1-2, livre o pouso, pista 10, vento 1-20 graus, 1-0 mais. 102. Assim é bom que o senhor reduza a fim de evitar o 360 também. Afirmativo, vai reduzir. Mike Golf, Mike, prossiga. Salvador, muito boa tarde, o Azul 4144, autorização confirme nível 360, ciente papá. Ciente, aguarde de cópia, Azul 4144. Aguarda. E o Esquilo Zulu, chame a torre para coordenação, 118-612. 118-612. Na mesma linha. Ok, é com a equipe de solo, ok? Eu posso repassar a informação, mas mantenha a posição 01 aqui no meu sistema. Positivo, estamos na sua escuta. E para final da 17, reporte, reduza na aproximação, que já estou com o Islander aí seguindo a sua frente, no final de 4 milhas. Afirmativo, está visual ao contrário. Do 2263 em coordenação com a Infraero, a mesma disse que está sendo tomada providências para o senhor estacionar na posição 02, porém atente ao fiscal e ao balizador aqui no pátio. Atente, o 2263. Ligue pouso no 7, vento 120 graus, 109. No pouso no 7, que é? Gol 012, salão 03, direita 219, solo. Silêncio 02. 4144, com fins aprovado nível 360, via Pesolo 16. Só confirmando, bridge a Pesolo 16, Dotiba, Delta Oscar Tango Bravo Alfa, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge. Transponder 5057, controle 11935. 130, confirme nível 360, bridge, Upper Zulu 16, Totsbar. Depois direto, decola pista 10, saída da El, Leda Bridge, transponder 5057, controle 19935. É o azul 4144. Azul 4144, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Fala Salvador, boa tarde, gol no 012, lembrando as escutas. Boa tarde, gol no 012, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10. Falta 3149, aguardando o sinalizador para ingressar no 7. Quebec Serra, solo aos 15, direita, estacionar a frequência livre. 5488, informação, 5488, assina identificação, chegada a Amanda, se mantém a nível de voo. Você se mantém 4.000 com 10 no 4. Foi direto a mão. 35488. Autorizado, descida para 4.000 pés com ajuste no 0 no 4. Voa direto a mão. 5488. Afirma, gol no 755 reautorizado para 2.000 via BOMF. Reporte localizador autorizado, ele. Via BOMF, desce para 2.000, reporte está estabilizado, gol no 755. Abaixado e travado em sentido de lua. Clipe pouso. Solo Salvador, boa tarde. Tá 3217, informação papá. Tá 3217, boa tarde. Aguarde cópia. Obrigado. Solo Zona 0012, através do 612. Ok, gente, aguarde a liberação do caminho para o portão 10. Seu solo aos 17, autorizado retorno, estacionar a frequência livre. Presente, boa posição, Duno. Prode Duno, 542. Caixa livre. Solo azul 4144, gate 8 para pushback acionamento. Azul 41144, livre pushback acionamento, chancar o táxi. Livre, pode acionar, azul 4144. Tá 3217, copia. Copia, 3217. Tá 3217, com fins aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bridge com curva à direita. Transponder 5104, controle 11935. CLS, torre 11862, gol no 755. Completa 1186, gol no 755. 935, controle. 3217, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 755, final estabilizado, baixou e travou. Q755 está autorizado, pouso pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 8 nós, 755. Teve pouso, gol no 755, pistão no zero. Com o código 01 no 4 acionada, queira confirmar por gentileza a matrícula. É o papapá Mike Golf Mike. Ah, ok, Mike Golf Mike. Qual o seu destino? Salvador. Salvador, ciente Mike Golf Mike. Mike, como é que o aeródromo do qual decolou, queira confirmar? É Candeias. Candeias, ok. Cinco, quatro, oito, oito, desse mantenha 2000 pés direto Duna, reporte localizador para sinal LS. 2000 Duna em Pomarais avisado. Salô, 6314, Xané. Confirme. 6314, nós estamos aqui na ponte 3. Senhorita, seria um chamado para o nosso push? Afirmativa, assim foi em Braz Azul iniciar o táxi e passar a sua reta agora já está autorizado. Chame para o táxi. Obrigado. Alô, Salvador, boa tarde, Xané 6321, autorização 380, Brasília, ciente da Papá, está no portão número 5. Para o táxi, um azul 4144, 96 a bordo, 3 horas e 10, no Fernando Galeão. Azul 4144, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 04, bom voo. Livre táxi via Pátio 1 no Índia, ponto espera 286, ajuste no 04, obrigado, boa tarde. Azul 4144. Autorizado a flor do VR, reporte para o cancelamento, o Mike Bravo reporte. Reportará, descendo para 4 mil na flor de Salvador, o Mike Bravo reporte. Forma o meu limão, forma o meu controle. Romeu Lima, Alfa Romeu, confirma o Beira-Mar, pessoas a bordo, transporte estacionado. Estacionado, Charlie, 2000 e tem notificação de voo. Aciona o código transponder 0222, confirma o tipo de aeronave, pessoas a bordo. Que é um Charlie 18202 a bordo. Sim, mantenha condições usuais, 1.500 pés, altímetro em Salvador no 04, reporte Paripe ingressando no corredor Interlagos. Reportará em Paripe ingressando Interlagos, Lima Alfa Romeo. Controle é o Mike of Mike. Mike of Mike, controle. Aqui amigo, está já no através da Pituba, mantendo 500 pés. Entra agora a transferência para todos. Mike. Utilizado o trip 5488. Chamar agora a torre 118, décimo meia dúzia. 18 na 2, obrigado, bom dia. O Xané 6321, copia. Para copiar, 6321. O Xané 6321, Brasília aprovado nível 320, via Pesulô 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, Ofito. Transponder 5102, controle 11935. Xané 6321, autorizado para Brasília, nível 320, via Pesulô 17, subida Arbó, transmissão Elefa, Ofito. Decola da 10. 5102, transponde 1935.